crucifica o mestre da cruz, a multidão fremente, a negra multidão de seres que andam, sobretudo se estende o raio dessa chama que lhe emana da luz do olhar clarividente. Gritos e altercações, Jesus amargamente contempla a vastidão celeste que o reclama. Sob os gládios da dor, as pérrimas derramam as lágrimas de fel do pranto mais ardente. Soluça no silêncio. Alma doce e submissa, em vez de suplicar a Deus para a injustiça, o fogo destruidor em tormentos que arrasem, lança os marcos da luz na noite primitiva e clama para os céus em prece compassiva. Perdoai-lhes, meu Pai, não sabem o que fazem.